Nuno, está quase a começar mais uma edição do À Festa da Zona Histórica, este evento que foi adiado, não é? Devido às condições do tempo que não se revelaram as mais favoráveis no passado fim de semana. Agora tudo a postos e com boas expectativas para o evento que arranca já esta sexta-feira. Sim, mais uma vez uma edição, neste caso a nona, deste À Festa na Zona Histórica, e logicamente que estamos a culminar os preparativos para que amanhã possamos arrancar com um fim de semana, acima de tudo lúdico, mas também de grande envolvência social, que é isso também que pretendemos. Uhum. Portanto, esta Festa da Zona Histórica vai então na nona edição. Certamente desde a primeira edição mantém-se o propósito de dar então vida a esta zona da cidade. Sim, um dos objetivos iniciais, e conforme ao longo deste ano nós fomos sempre sinalizando, foi a questão de relevar para a necessidade da requalificação daquele casco histórico da cidade. E logicamente também porque, de forma também a preservar, e é esse também o nosso objetivo, quando reivindicamos preservar a salvaguarda do comércio tradicional e local dentro da cidade. E penso que isso, de uma forma não tão direta, mas indireta, temos conseguido, e esperamos bem que a curto prazo o À Festa na Zona Histórica seja interrompido, porque será bom sinal, será sinal de que o projeto passará da teórica à prática e que consigamos, em definitivo, a dita requalificação. Portanto, é Presidente da Junta de Freguesia, tem estado certamente sempre em contactos com o município. Em que pé é que poderá estar então, ou qual é que é o atual momento de uma possível intervenção naquela zona, nesta zona da cidade? Assim, dentro do conhecimento de causa que vou tendo, logicamente também com, no sentido de responsabilidade que tenho dentro desta freguesia, e tendo em conta que há que relevar isto, a própria requalificação está integrada no projeto estratégico de desenvolvimento urbano, o PEDU, mas esperamos que seja mesmo a curto prazo, e eu, quando falo curto prazo, esperamos que para o próximo ano possa arrancar em definitivo esta requalificação. Quando falamos de requalificação, o que é que se pretende? O que é preciso que seja feito nesta zona da cidade? Assim, primeiro, um trabalho que já requer, porque logicamente quer as linhas de águas pluviais e residuais, terão de ser todas substituídas. E depois, também, foi uma... Um dos meus alertas ao longo destes anos, e tem havido abertura também para nos ouvir a parte do município, neste caso o Sr. Presidente do município, a questão de não fazer uma requalificação à toa. Tem que haver sensibilidade neste caso, porque estamos a falar também de um projeto em termos urbanos e estéticos também, e porque é importante aproveitarmos esta oportunidade para potencializar, conforme eu já disse, aquela zona, aquele casco histórico. Daí que tudo que possa vir, espero que não seja de forma precipitada, que seja de forma concertada, que ouçam as várias opiniões que possam haver, para que depois consigamos, no fim, estarmos contentes com o que daí possa advir já em termos práticos. O objetivo é também fazer daquela zona uma forte, conferir-lhe um maior potencial turístico. Logicamente, foi isso que eu quis anteriormente relevar, porque cada vez mais é importante, e hoje, dada a própria evolução e a rapidez da evolução, preservar património, quer património em termos materiais, mas também salvaguardar que Oliveira do Hospital nasceu ali, tem história em termos de património também humano, e penso que era importante toda esta salvaguarda de passado ser protegido, e ao mesmo tempo aproveitarmos para darmos aquilo que é só nosso. É importante isto, porque nós, para nos podermos diferenciar de outros, temos que lhes dar aquilo que é nosso, e não sermos um mais do mais e tornarmos repetitivos em relação a outras zonas do país. E se não o tivéssemos, mas temos aqui património nosso de relevância, quer conforme eu disse, em termos materiais, quer também em termos urbanos, grandes personalidades, algumas delas que nasceram também naquela zona histórica e do mais variado tipo de classes sociais, e é importante fazermos daquela zona histórica também a nossa história. Como é que têm estado as pessoas ali naquela zona? Tem existido uma fuga da população nesta zona da cidade? Gostaria de ver mais gente a habitar nesta zona da cidade? Qual é que é a avaliação que faz do atual momento da zona histórica? Assim, é lógico que ao longo destes anos aqueles espaços, aqueles imóveis foram desertificantes, até pela própria degradação dos ditos imóveis. O município, através do seu presidente, também lançaram já ao longo destes últimos anos incentivos para a requalificação dos ditos imóveis e a restauração de outros. Agora, em relação ao futuro, eu não estaria tão mais direcionado, isto é uma opinião também pessoal minha, tão direcionado a fazer só daquilo dormitórios, mas se calhar até, porque não, lançar e preparar aqueles imóveis para espaços de serviços. E depois, por baixo, num sentido de andares superiores, espaços de serviços, e nos andares mais resto de chão, espaços de restauração e outros equivalentes, porque também temos que pensar em tudo, temos que pensar no descanso das pessoas, em toda a envolvência, e hoje cada vez mais também se aposta nesse tipo de artérias, que é concentrar os ditos serviços e a dita restauração em determinadas zonas específicas, para salvaguardar então o dito descanso das pessoas e deixá-lo para outros espaços e outras artérias das cidades. É o tal centro comercial ao ar livre, como já uma vez defendeu? Tal e qual, porque é sempre bom ouvirmos e vermos exemplos que sejam positivos. E um dia, num passado também recente, através de várias consultas, apercebi-me que em Itália, por exemplo, é um exemplo disso, no que toca a potencializar e a salvaguardar espaços mais antigos e degradados, aqueles denominaram por albergues difusos, que é os ditos centros comerciais ao ar livre. E penso que isso era um bom exemplo, ou se não, que se tirasse relações e ideias desse tipo de projetos e trazê-los também para aqui e, de certa forma, confinar também às ideias próprias, locais, quer de arquitetos e engenheiros e também de quem tem responsabilidades máximas em termos de investimento. E por falar em espaços comerciais, os que se mantêm na zona histórica também são os que são responsáveis por manter viva toda esta zona da cidade. Tal e qual. Daí eu no início ter logo relevado a questão do comércio local e tradicional. Ali há um espírito especial entre os lojistas. Sim, é lógico, é como seja uma família, não é? Ou é a sua segunda família e para alguns se calhar a única família. E daí que lá está a correlação material-humano com a parte humana é importante. E hoje cada vez mais, nesta sociedade cada vez mais egoísta, é egocêntrica, e estes valores, de certa forma, que eu relevo e que sempre preservo, para mim são cada vez mais importantes neste dia-a-dia. Portanto, destacamos a zona histórica, porque este fim de semana acontece a festa na zona histórica, está preparado todo um programa de animação, também com expositores. Quero destacar um outro momento desta festa. Não, eu tenho um princípio, e desde que idealizámos e concepcionámos este evento, quem faz esta festa são as pessoas. E tudo que possa advir como acrescento serão apenas e só mais-valias para agradecer ainda mais este evento. Daí que o tal princípio, esta festa é feita por pessoas e são as pessoas que fazem esta festa, é esse o pilar base do A Festa da Zona Histórica, e daí que o que nos... O que damos em termos de continuidade é nada mais do que todos os anos tentar aparecer com uma demarcação simples, e este ano também vamos ter, e penso que vai ser uma surpresa, mas também não vou dizer. Agora, em termos de quer da Feira de Artesanato e dos produtos tradicionais, É sempre um excelente complemento, porque também é uma forma de divulgarmos o que é nosso. Depois, a parte mais lúdica, musical, todos os anos vamos tentando variar, até mesmo os vários estilos musicais, porque também pretendemos, desde o seu início, que esta festa seja transversal, quer em termos de faixas etárias, quer em termos de gostos, e daí que, por mais que estejamos exigidos em termos temporal, numa altura de festas populares, mas não só a festa e a música popular passa por ali. Uhum, muito bem, e convém referirmos que a entrada é livre, portanto toda a gente pode marcar presença nesta iniciativa. Sim, isto é um evento em 3 dias, não é? Isto é um evento ao ar livre. É nosso objetivo principal, e eu reforçarei sempre, apoiar principalmente os comerciantes, quer de restauração, quer neste caso os outros que conforme já disse, em termos da Feira de Artesanato e dos Produtos Tradicionais, apoiá-los cabe-nos, em termos de responsabilidades enquanto representantes autárquicos, fazê-lo, e daí que não teria outra lógica este evento ser a pagar, até porque é um evento que o próprio espaço fica condicionado a livre circulação pedonal, e de certa forma também torna-se um evento de proximidade, porque tudo está perto de tudo e permite que as pessoas num curto espaço de tempo possam circular de um lado para o outro e visitar e ouvir e degustar ao mesmo tempo, sequencialmente, mas conforme disse também, num curto espaço de tempo. Uhum. A tomar em consideração aquilo que foram edições anteriores, esta festa na Zona Histórica tem sido responsável por atrair muita gente a esta zona da cidade. É isso que espera também neste fim de semana, que muita gente corra ou à festa na Zona Histórica? Sim, há sempre um senão que poderá sempre condicionar, e tivemos o exemplo este ano, que fomos obrigados a adiar este evento, que são as condições climatéricas e atmosféricas. Daí que esperamos que essas possam ajudar para que este evento possa receber muita gente, quer do concelho, quer de outros concelhos limítrofes, e até porque já pessoas ganharam o hábito mesmo fora daqui, nossos conterrâneos deslocados noutros pontos do país, e que o A Festa na Zona Histórica serve como mote para que eles possam vir visitar até a própria família e desfrutarem também deste evento.